sobre, balançando. Ai, Portugal, ai, Portugal, seja verde ou tinto vinho, do Algarve até ao Minho, tudo é meu Portugal. Ai, Portugal, ai, Portugal, seja verde ou tinto vinho, do Algarve até ao Minho, tudo é meu Portugal. Verde ou assado umas sardinhas, um bacalhau ou umas enguiazinhas, a caldeirada ou bem assado um bom leitão, um arroz doce, já não falta nada não. Ai, Portugal, ai, Portugal, seja verde ou tinto vinho, do Algarve até ao Minho, tudo é meu Portugal. Amor lusitano, isso sim é que é amor. É singelo e puritano, mas também cheio de ardor. Amor lusitano, isso sim é que é amor. Eu respeito de outras terras, mas ao nosso dou valor. Varzinha, o porto que eu tanto quero, meu rico espinho.

É estupidez, insensatez, mas quem eu quero és tu, bem-vindo, ai, és só tu. Ai, és só tu. Ai, és só tu. Canal 2. Se tu choras, eu choro. Se tu ris, eu sorrio. Se estás mal, eu pioro. E se estás bem, eu também estou. Se tu gritas, eu grito. Se tu falas, eu escuto. O que sentes, eu sinto. És também só porque tu és mais de metade de mim, o meu princípio, o meu fim, és parte da minha vida. Porque tu és mais de metade de mim, por isso que tu sentis. Quando a rádio toca esta canção,

sempre serás crucificado, por mim condenado. A minha boca não se abre com rancor. Vai descansado, que não me deves nada. O fim de contas, um final com tanta dor. Era eu, enquanto não me dei. choro sem fim. É que hoje não sou eu a dona do que é teu, rainha dos teus sonhos. De mim não quer saber, eu já deixei de ser menina dos teus sonhos. E hoje não sou eu princesa do teu céu, é outra vez de mim. Olhos verdes. Longe vai o tempo em que eu era o centro de todo o teu ser. Menina dos teus olhos era eu, vivias a dizer. Longe vão os dias em que tu não vias encanto em mais ninguém. Menina dos teus olhos era eu, enquanto não me dei. E assim, se não sabes, eu vou te dizer que choro sem fim. É que hoje não sou eu a dona do que é teu, rainha dos teus sonhos. De mim não quer saber, eu já deixei de ser menina dos teus olhos. E hoje não sou eu princesa do teu céu, é outra em vez de mim. Mas apesar de tudo ainda me iludo, só tenho olhos perto. É teu.